Notei o quanto você tá mudada. Cadê aquela moça da calçada? Era bruta demais, tirava minha paz. Já tô sabendo da sua data marcada, do seu casamentinho de fachada. E culpa dos seus pais, ambição demais. Pra quem ama nunca é tarde, e vem buscar minha metade. Em 8 segundos você vai ter que escolher, decidir pro seu futuro o que é melhor pra você, yeah. Escolhe aí seu apartamento ou minha fazenda pra curtir, sua hidromassagem ou minha represa e um jet ski. Seu vestido curto atrai a top pra curtir. Escolhe aí, eu tô aqui. Escolhe aí, férias em Miami ou em Barretos pra curtir, andar de esportivo ou caminhonete no rally. Eu vou ser dois filhos, cavalgar e ser feliz. Escolhe aí, eu tô aqui. A gente faz amor nunca é tarde, e vim buscar minha metade. Em 8 segundos você vai ter que escolher, decidir pro seu futuro o que é melhor pra você, yeah. Escolhe aí seu apartamento ou minha fazenda pra curtir, sua hidromassagem ou minha represa e um jet ski. A gente faz a...